393, da Harpa Cristã, Um Amigo Muito Chegado. Abra sua Harpa Cristã no hino 393. Título do hino: Um Amigo Muito Chegado.